я смотрю, просто так и говорю, сказать, что я не хочу, что я говорю, как я. Alfa Zulu Fox, eu teria de fazer uma coordenação com o Centro Recife e a equipe de busca e salvamento, senhor. Aguarde aproximadamente 5 minutos para início do check, ok? Positivo, aguardando sua autorização. Obrigado. Salvador, o Azul, Alfa Zulu Fox, informa a término do cheque da Elde. Obrigado e bom dia. Vicente Fox, obrigado, bom dia. Charlie Alpha Romeo Delta Alpha, please repeat frequency for the 167.3.3.247. Mantém o nível 400, estamos em centro do Brasília, frequência